Titan 4753 após dividir seu apelo. Titan 4753, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia. Autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Titan 4753, cancelado as restrições. controle, Salvador Azul 2704. Azul 2704, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 2704. Azul 4981, bom dia, autorizado chegar da BONF, desça para o nível 050. Controle Azul 2704, desvios proa 090 por 50 milhas. Senta Azul 2704. Utilizando o localizador, visão com a pista, canal 4753. Canal 4753, complete sinal, chame torre, uno, uno 8, decimal 95. 4753. Azul 2704, após desvios, autorizado direto Romeu Fox 018. Após desvios, o 18, azul 2704. Azul 2704, chamo Centro Recife, 126 decimal 85, alterna em 125 decimal 45. 2704 Azul 5, agora com o Centro 2685, alterna 2545, boa. Azul 4981, desça para 2000 pés, ajuste a 0,6, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Romeu Mike, Serra Golfo, bom dia, autorizado chegada a mão, reporte para a descida. Certo, Mike, Serra Golfo, desça para o nível de voo 080. Rural 9970, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída MOMO. 340, MOMO, 99700. Autorizado direto COG, o Sideral 9970. COG, obrigado. Livre de desvio, Sideral 9970. Contra Salvador, bom dia, o Azul 2783, decolado no DCW. Azul 2783, bom dia, contato radar, suba sem restrição, nível de voo no 60, após 2000, país autorizado direto a Elefa. Após 2000, direto a Elefa, o Azul 2783. Salema 312, bom dia, autorizado de chegada Bonec 1, desce para o nível 070. Aparvão mais que se arragou, desce para o nível 050. Azul 4981, completo sinal, time torre, Uno 18 decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Geral 9970, após desvios autorizados direto Teresina. Desvios Teresina, obrigado, 9970. Controle Salvador, azul 273, necessário desvio à esquerda para 240, 20 milhas de informações. Bem, autorizado desvio azul 273. Obrigado. Controle Salvador, passarei do 2223. Passarei do 2223, contato radar, suba para o nível de voo 180 sem restrição, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. Vicente 80 sem restrições, após 2000, direto Elefa 2223. Federal 9970, chame centro Recife, 1126 decimal 85, ao término 125 decimal 45. 1825, controle 2223, passarei de giro esquerda para 255. Sente, passarei 2223. Ok, vai lá para 255, 2223. Controle azul 273, sinalizou de giro, se possível pode apoiar. Compensar o controle? Azul 2783, está finalizando isso, se possível, pode opor. Certo, inicialmente trouxe o Elefa azul 2783. Elefa guardando o opor, 2783 agora. Chame 6312, se tiver condições, autorizado voar, Itapia. azul 2783, se tiver condições, voe Conquista. Conquista, azul 2783. Xanama 3112, desça para o nível 060. Ultra Golf, desça para 4.000 pés, QNH 10 no meio. Astra Golf, vetoração para sequenciamento, condições de curva esquerda proa 090. 090, Golf. Gente, curva esquerda proa 090, o limite será radial 310 do VR de Salvador, mais Astra Golf. 310, limite radial Salvador, mais Astra Golf. Xanama 312, desça para o nível 050. 050, aqui também. Xanama 312, tráfego 1 hora 23 milhas rumo oeste, cruza nível 060 em subido, tipo ANTR-72. Passaredo 2223, tráfego 11 horas, 2 uma milhas, rumo ao nordeste, cruza nível 070 em descida, o tipo Airbus 320. Tenente, passaredo. Xanama 312, após etapa, prossiga via chegada para 2.000 pés, liberada a restrição de velocidade, o QNH-10 no meio, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. O Xanama 312, o tráfego anteriormente formado, ultrapassado. Passaria 2223, o tráfego ultrapassado. Gente, 2223. Passaria a roupa, desce inicialmente para 3.000 pés. Desce já e manter na prova, passaria a roupa, radial 300. Controle azul 2723, felicitação 4R. Está correto, corrigindo, autorizado na terminal, nível no 40 e correto na rota, azul 2783. 40, então, azul 2783. Serra Golf, curva direita proa 190, direita 190, limite radial 287 de Salvador, se tiver condições. 190, 287 de Salvador. Até 2223, é, confirmando, manterá essa proa por mais quantas milhas? Aproximadamente 30 milhas. Aqui já vou fazer separar 2000 pés. 2000. Golf, curva esquerda, Bruno 45, autorizado final ILS, X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Seu localizador hoje, né? MS3, Zona 2. Zona MS3, Zona 2, chame a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, 95, 95, 2. Passagem 2223, após desvios, foi o piló. Após desvios, o piló, 2223. Serra Golf, é confirmando a intenção de pouso na pista 1-0 ou na 1-7? Na 1-7, vai manter a velocidade até o externo, pode cancelar e prossegue para o 1-7. Entendi. Alfaria 2223. Alfaria 2223, o controle. Essa é a coordenada após o visto de conquista, 70 da aeronave na nossa frente, veja a performance, o mesmo destino para lá. Gente, aguarde. Estabilizando no ILS Capa Vista, mais Serra Golf. A Serra Golf chama a Torre de Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1897, obrigado, bom dia. Bom dia. 2783, chama o centro Recife em 1-28, decimal 8, alterne 1-26, decimal 0, para serviço de informação de voo e alerta, serviço radar terminado, azul 2783. 2883, Fernando 260, azul 2783, obrigado. Fernando 2223, voo em frente conquista. Obrigado, conquista 2223. R229 is cock ident. You're going to fly direct to top intersection to intercept the Amman arrival. Altimeter 31016, descend to 3000 feet. That's the same, American 229. Like a 229, you're clear to fly direct to top intersection. Okay, so that's told you we're going to be there 1132. Passaria 2223, chama o centro Recife, em 1-28, decimal 8, alterne 1-26, decimal 0. 2-28, 2-23. Controle, Eco do 94, você escuta? Portanto, Eco do 1-November, contato radar, suba na saída Momo para o nível 1-0-0, liberada restrições da carga. A VN vai acender até 1-0-0. Autoriza direto, senhor, Eco do 1-November? Mantém a saída ao cruzar 2 mil pés, vou direto, é com o Zulu 90. Cruzar 2 mil pés, vou direto, 90. America 229, fly to Luna position, descend to 2,000 feet, to QNH1016, clear the final ILS XHA for runway 10, call established. Alright, 2000, direct Luna, clear the ILS XHA runway 10, approaching American 229. Salvador, Azul 2772. Azul 2772, contato radar, Tuba Via Coral 1 Bravo, para o nível 160. Para não, Bravo no 60, 2772. Aeronave? Papapá, Lima, Papa Mike, ao controle de Serra Índia, Eco Índia, para Serra Juliette 96, prossiga visual 500 pés, o Lima Papa Mike. Reporte afastado 20 milhas de Salvador, Lima, Papa Mike confirmando o código acionado 0121 e confirme pessoas a bordo. Controle Salvador, bom dia, é o voo na 095. Bom dia, voo na 095, contato radar, suba para o nível 360. É, ao cruzar 2.000 pés, o senhor tem condições de curvar à esquerda na proa de elefa? Afirmo. 2.000 esquerda elefa, o gol 095. Tem integrado. American 229, contact Salvador Tower, 118-905. 118-95, American 229, good day.